You are my fire, the one desire. Believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart. Vai. Essa coisa a gente vai mudar. Continua, gente. Se apresentem. Já pode. Introdução fail. Vai, Ana. Vamos começar de novo. They say that kid is got. Oi, galera, eu sou a Nanda. Eu sou o Rudá. Eu sou a Ana Ju. Eu sou a Thaís. Aleluia! Aleluia! Nossa. Já pensou atrasado que não disse a Ana Ju. Ela falou assim. E a Júlia também tava brote aqui mais tarde, mas eu não sei, ela não tá aparecendo, de qualquer forma, né? Senta-se na presença da Júlia. Quando ela chegar falando gauchês, vocês vão saber quem é. Se ela chegar no meio do negócio estragando os comentários. Ela vai brotar. Anyway. Né? Go. Nós estamos na. Hoje, nosso primeiro MafiaCast. Ou o segundo, que a gente gravou um monte, vocês adoram. Não fez as coisas a tempo, então. Culpem-me. E também culpa dos fóruns que abriram, fecharam, não se decidem. Tudo culpa do Nando também, que não está aqui. Nando, nas últimas duas semanas, nós tínhamos 10 fóruns da máfia. Agora só tem 5. Duplicar o negócio. Tudo bem. Semana que vem, vão ser 15. Então, releve. Meu Deus, tudo isso, que medo! Fora que... Normal, hein? Normal. Reserve algumas vagas. Já tem fora no andamento. Enfim, a gente precisava da Júlia pra falar do CBA, então a gente fala de outro primeiro. Talvez ela apareça, ela não apareça também, foda-se. Pô, presta atenção. O CBA vai trocar ação. O TI tá offline, só tem três. O TI tá em reforma eterna, né? O TI nunca mais vai abrir, então a gente pode tirar, mentira. Ah, tô brincando. Maldade, não. O TI vai abrir sim. O TI vai abrir quando a Isadora e a Letícia resolverem acabar. Eu já acabei! De qualquer forma, então, não é. Aqui não é mudar. Aqui não é lugar pra lavar roupa suja. Ah, tô na então, Letícia, gente... falo logo. Vamos falar do TI primeiro. Rudá, fala do TI. Tem fadiga crônica de... Fala do TI, gente. Fala do TI. O TI tá ósse. Mas fala da trama. Fala, eu quero saber. A gente não sabe da trama, fala. Eu não sei da trama, eu só quero não sei da trama. Vai, vai. O TI é um fórum baseado em Harry Potter. É um fórum baseado em Harry Potter. Griffin vai rodar. Pode falar do baseado. Eu vou pular pro baseado. Por favor. Vai. Enfim. O TI basicamente é uma escola de magia negra que fica numa ilha. Rodeada por uma névoa assassina. Essa névoa, ela é comandada por uma entidade que atualmente... Não, eu... temporada que está por... essa entidade resolveu aparecer porque as coisas estavam ficando um pouco fora de controle. Então ela resolveu comandar a situação. Ela juntou um exército. E nesse desenrolado ela aparecia, ela acabou possuindo alguns alunos pra ficarem do lado dela, pra formar um exército e por ordem na ilha. E é claro, tem aquele lado do pessoal que vai surgir pra novamente combater essa entidade. Só que as coisas não vão ser tão fáceis assim. Uau! Então é basicamente isso. O que esperam vocês. Que medo da chuva! Aí, gente, ela apareceu. Falei que ela ia aparecer. Fala do CBA. O CBA original Crownburning Academy começou em 2008. Todo mundo era noob, mas era bem. Todo mundo era o quê? Melhorou, vai. Todo mundo era meio assim. Tá, a gente tinha recém começado, assim. A staff começou com um monte de gente que eu nem me lembro quem era, mas assim. Júlia, o F e o Nando, a gente tava lá no começo. E várias pessoas. O Iargo saiu, ele era também. O Iargo. Quem? Sim, mas isso foi várias coisas, assim. A gente. Pessoas conhecidas da máfia. Que já tiveram na staff, eu acho que foi a Má com um H. O Iargo na segunda temporada. Acho que eu conheço vagamente. Né? Eu também não conheço. Que nova, Nanda. É a Má, a Maeda. Não, ela não sabia da Má. Eu não sabia que ela tinha sido. Não sabia. Enfim. Ela foi que é um usurpador da minha staff. Só que o quê? É porque ela usurpou o meu lugar na staff. Que horror. Eu acho que eu sou o brinquedinho pau da staff, ninguém pode roubar o meu. Enfim. Agora a trama, falha da trama. Ai. A trama. Então tá, a nossa trama começou na Inglaterra, né, no CBA mesmo. Bom, assim, a gente tinha, começou, a história começou com um pacto, assim, que 7 jovens tinham achado um diário, uma coisa assim, e aí eles fizeram um troço dos pecados, enfim, eu não me lembro. Mas, a relapsa. Mas essa história, assim, o que que importa é que o assassino é o Stuart. O Fernando. Todo mundo conhece, ele é íntimo. Nossa amiguinha, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Então, ele era o assassino. E assim, porque a gente fazia uma ação e não tinha trama, assim, tinha tudo, era... dividido em unidades. Então tinha o primeiro e o terceiro ano. E a gente tinha um grupinho bem high school. Assim, começou um troço bem high school. Tinha as queens, né? Que eram tipo as patricinhas, assim. O Maurício Boy. E aí, assim, tinha os hooligans, que o F sempre por trás dos hooligans, os causadores de pau. O nome aqui do pop. Primeiro baseado, depois. É, enfim. Tinha recém-comprado o Gossip Girl, né? Então a gente tinha um jornal de fofocas. E então tinha o grupo dos gossips. Assim. O Stuart era o líder dos gossips. E tinha, assim. Tinha. Ah, tinha os Tecnonerds, é claro. Enfim, tinha o Fernando Fofoca, tipo, ele era o maior do Jazz. Ele era Gossip Girl. Gossip Boy. Gossip. boy do jornal. Só que ninguém vai entender nada dos primeiros posts, porque a gente, nessa vibe de Gossip Girl, a gente usava os primeiros, a primeira letra, sabe? Do nome. Então o pessoal for olhar agora não vai ter que. A minha memória é de peixinho beta, assim, gente. Então, assim, a season, a nossa season 1 foi a mais complicada, porque a gente tinha um bode do Invision, e foi numa época que o Invision dava muito pau. O Invision parava de funcionar total, era um saco, assim. Até hoje. E sempre dava... Bom, era pior, acredite. O Z15 foi o pior servidor do Invision. E aí a gente resolveu mudar, então, de board para o board do IPDFriend. Ninguém tinha board do IPDFriend nessa época. E aí a gente achou esse IPDFriend que era mais fácil de mexer. Não é mais fácil, assim, não. Ele me odeia. Ele me odeia. Foi... Com todas as forças do ser dele, mas prossiga. Não, mas é que, assim, a gente tentou vários servidores, e esse IPB Free foi o que mais nos sorriu, assim. Então a gente ficou com o IPB Free, e o nosso board do IPB Free, então, dessa época que a gente mudou, foi um caos, assim, porque a gente começou, assim, e deu um monte de problema, e nessa época tendo uns problemas pessoais, e eu fiquei meio afastada da staff, então, assim, entrou gente, saiu gente... E eu tava meio longe, então eu não posso responder muito por essa época, porque eu só voltei pro CBA quando o nosso board foi hackeado. O que que foi hackeado? Alguém invadiu o board. Não sabia disso. É. Ficou aquele verdinho. Ele ficou todo verde, o pessoal desesperado. Oh, meu Deus. Que horror. A Ju se lembra do bode verde. Eu lembro, eu fiquei mal, meu Deus, que beijo verde. Que tanto verde é esse? Então nós fizemos um bode novo, nos recuperamos do bode verde. Limão, nosso bagagem. Nosso papagaio. Nosso... Tinha... É, nosso bode verde fudido. Pode. Deixa a sua coloca. Vai, vai. Pois é, então, assim. E os personagens, então, memoráveis da Season 1, que é o pessoal que eu me lembro, foi assim. Eram óbvio o Sturridge, que todo mundo fala conhece. Até hoje. É o Jason, né? O Thor. Não, ele é imortal. Quem? Thor é foda. O Thor Dornan do Leto. Não, esse é no Conoco. Era o time do Leto antes do Straight virar bicha. Era o quê? Como é que é? Não. O Straight, Straight. Enfim, o Thor e dos meus, que eu tinha, que eu gostava muito, foi a Liane. Liane, que era a minha... Liane Olsen, que era a minha... A minha Leighton Mister, na época que eu gostava. A Liane. A Liane, que teve uma participação especial na Season 2. E o Alex, também. Alex é da Season 1. Que tinha os emos antes de mim. Mas, enfim, era muito frio. A gente... Foi daí que começou essa história de trama, porque eu fiz... Porque eu sou tri-chegada na panela. Tri-chegada. Tri-chegada na panelinha. E... Sei lá, então assim, a Season 1 teve essas coisas, assim. E... esses personagens, a gente é tri-apaixonado por eles até agora. E... Veio filhos deles na Season 4. Mas aí a Season 2 foi a mais curta, porque eu não sei o que deu errado, mas eu não sei, porque a gente... Não sei o que deu errado, mas tava todo mundo assim, Beatriz. E aí a Season 2 ficou mais... Mas o 3, a 3 foi longa. Sim, a primeira durou um ano. É. A primeira durou um ano. A segunda durou, acho que 5 ou 6 meses. É. E a terceira agora durou um ano. É Drone One, essa é a ação 11? É, é Drone One. Essa ação 11 durou um ano também, mais ou menos. Então, assim, a gente vai pra 2 anos e meio de CBA. Que bonitinho. Em maio do ano que vem? Não sei, não sei se é maio do ano que vem. Acho que março do ano que vem faz 3 anos de CBA. Que bonitinho. Então... É nosso orgulhinho, assim. Os personagens que aí na Season 2 foi que a gente começou com os assassinatos no meio da ação, porque na Season 1 era no fim, né? No fim da ação ia lá o assassino e matava alguém. Na Season 2 foi que gringolou o troço e a gente começou a matar todo mundo. Matou geral desesperadamente. Eu nunca morri no CBA. Eu acho que a Season 2 por pouco tempo. Porque pelo pouco espaço de tempo. Porque teve gente fatiada com estilete. Que bonitinho. O que eu mais me lembro, das coisas mais traumáticas do CBA que eu me lembro foi do 3, né? Porque o 2 e o 1 eu não peguei. Foi o negócio da vela. Ah, vela foi mais traumática. A famosa vela. Pra vocês terem uma ideia, assim, ó, na Season 2 tinha os assassinos que estavam jogando xadrez com as pessoas. Então, quando eles matavam, era uma peça de xadrez que ia. Então, assim, a primeira peça... essa história do xadrez foi daí que surgiu a Hellfire, né? Que é a HF. Que é essa sociedade que controla tudo, que os assassinos são da HF. Que é a Hellfire High Society. E, então, assim, tinha o Rei Branco e a Rainha Branca, o Rei Negro e a Rainha Negra, né? Então, o Rei Branco e a Rainha Branca eram o Franz Ferdinand, que era o Luke Coelhinho do Nando. Luke Coelhinho. E a Rainha Branca era a Kitty. A que tá lá até hoje. Minha. Tá bom, entendeu? Minha louca. Minha. Eu já comecei que ela era boa. Mas, enfim, agora, a atual. Então, assim, e o ACF. O assassino do F era o Chase Crawford, gatinho, que era príncipe de algum lugar esquisito. E as rainhas negras, teve duas rainhas negras, mas elas duas morreram. Só porque é preto. Só porque é preto. Que tinha, tipo, que era o trio parada dura. Tinha o Rei Branco, a Branca, e o apêndice, assim, que era o Brand. Que, tipo, era o triozinho de skins, que era o Freddy, a F e o Cook, né? E aí tinha o Cook de skins também metido lá, ele morreu, Leiam lá no post final da. Leiam lá no post final da Season 2, que tá guardado lá no arquivo. E agora nós chegamos finalmente na terceira temporada, que é a minha favorita, eu acho. Foi linda, foi linda. Foi quando a minha mãe cresceu. Ela virou um menininho. E a gente cresceu. Você virou um menininho. Virou um homenzinho. Virou um homenzinho. E vocês, dá sério, vocês assim, vocês são máximos. Sem vocês, a Season não seria tão boa quanto foi. Bendito momento que a gente achou o TI e se juntou com vocês, assim, e a gente criou a máfia, então. O CBA não fez nada. A gente já teria acabado. Começo final de novela. Bom, mas não. Final de série, todo mundo em nostalgia. Pergunta, vocês já sabem quem são os assassinos? Temos ideias. A gente só sabe quem é cara. Eu sou burro, não sei se significa. Sabe? Falta só o... É, o escritor. O Nando, não é? O poeta, pintor, vocês viram? O pintor já... O F disse que foi. Foi revelado? Eu achava que era a Fran. O F falou. Não foi só o F falou que a gente sabe quem é o pintor, mas a gente não se deu conta. Eu acho que é a Fran, o pintor. E eu desconfio dos pintores. Seus relatos. E eu desconfio. Eu acho que eu tô confundindo. Com o quê? É meio... Não, porque... Qual foi o que você pegou com o escritor? Foi poeta, né? Não. O musicista... Foi. O poeta... Não, okay. O poeta era o Lytton. O poeta era o meu Ryan. É. É, o poeta era... Não. É porque no Oscar eu fui votar, mas eu acho que eu botei pintor ao invés de poeta. Detalhe. Enfim. Gente, vamos pegar. Deixa a gente falar a trama, depois a gente fala isso. Senão fica confuso. Ah, tá. Não, mas aí, então, foi isso, assim, a nossa trama. E a nossa trama passou por uma coisa mais evoluída, assim, porque a gente tá. A gente juntou os personagens por não é afinidade, mas a gente fez histórias mais complexas, assim. Porque no começo a gente não tinha muito essa coisa de. É que cada um. É que é uma coisa mais individual. É como se cada trama fosse um fórum separado. Sei lá. É, isso foi até um problema agora que a gente viu. Que essas tramas, como se cada trama fosse um fórum separado, é meio complicado. Porque às vezes parece que o Nando coordena um fórum, eu coordeno um fórum e o F coordena um fórum. E também, trama assim, também não depende só de uma pessoa, né? Não adianta você fazer uma big, uma trama super boa, se as pessoas não postarem da trama. É, isso também é do que antes, porque antes... antes ninguém tinha nada a ver com ninguém, e aí as tramas não iam pra frente, porque as pessoas não tinham o que fazer, assim. Não, e agora vocês estão agora... no boletim, tudo bonitinho. É, mas é que tem gente que, por favor, né? Mesmo com o boletim, a pessoa não se livre. Tem gente que nem com tiro na bunda vai. Nossa, gente. Mas, sério, deixa eu falar sério aqui. Eu acho uma puta. Puta falta de sacanagem! Vai xingar muito no Twitter. Vamos xingar. É, Twitter serve pra isso. Aproveitando isso, eu também. Eu não sou a pessoa mais indicada pra falar isso, mas porra, gente, não custa nada postar, né? Tudo bem, às vezes eu fico meio relaxa, mas eu me esforço. Tá, aí está em cena dessa explicação. Não, eu não comento onde postar. Ah, eu tento, gente. Eu tento. Ih, aconteceu. Dá o cachorro aí, latinha. Dá o cachorro aí, latinha. Pô, só porque eu achei um. Então, o que fala? Agora? Aí, agora fala um pouquinho do que vem por aí. O que vocês estão aprontando? É. Muitas confusões. Muitas confusões. Uma galera do bazar. Sessão da tarde. Pra quarta temporada, o que a gente tentou fazer? Pelo menos eu tentei. Na quarta temporada, sim, todos os meus personagens se conhecem. Todo mundo se conhece? Todo mundo que for meu. Vou te estar, Eba! Oi, oi. Ah, muito alto. Oi. Parou. Pronto. É, pronto. É assim, todo mundo se conhece, então, por quê? Porque eu tinha na... O pessoal, assim, eles são os filhos de quem era da Season 1, da Season 2, e todo mundo é parente e se conhece. Então, assim, não tem desculpa pra não postar. É, não tem esse negócio de... Ah, não tem ninguém na minha trama. É, e assim, e como os... Alguns dos meus são parentes dos do F, são parentes do Nando, então no fim todo mundo se conhece. É, tá todo mundo meio interligado, mas tem uma trama mais fechada. É, então a gente tentou trabalhar bastante nisso, E bastante também esses boletins que a gente tá ralando a bunda pra fazer esse boletim. É, eu vi o modelo do boletim, cara. O boletim deles é enorme. Eu não faria o negócio. Eu não vi o boletim, eu quero ver. Em 700 palavras, cara. Fica ciuminho. Então. Então a dica aí pra quem quiser entrar, não, você vai ter com quem você postar. É, vai que é tua, você joga. Tá. E não fica bom dizer que tá perdido, porque. Ai. Essa desculpa de que não tem com quem postar não vai rolar, galera. Não, eu também não tenho como dizer que tá perdido, porque sempre tem o boletim e você vai se atualizar. Alguém, pelo amor de Deus, abaixa a caixa de microfone. A caixa de som. Dona Ju. Acho que ela é de morro. Ana Ju? Oi. Pronto. Então, assim, ó, os boletins são muito legais. Pra quem for entrar novo agora e não conhece as outras temporadas, vai ter assim, ó, vai ter quem é o pai, quem é a mãe. Com quem o pai e a mãe. E a gente tá super aberto pra perguntas. Porra! Então, assim, mas então assim, aí nossas pias. Se quiserem contar, como perguntar assim, ah, mas como é que fulano e fulana acabaram juntos e como é que ele emprenhou ela? Bom, a gente tem explicação pra tudo. Pra tudo se explica. A gente explica. Não se sintam tímidos, perguntem. Não sejam tímidos, assim, a minha caixa de MP tá aberta. Pra qualquer um. Ninguém mexe. Acho que é isso. Mas é importante. Então a gente é come alguns ovos, algumas coisas, mas ninguém mexe, né? Eu ovo? Só a batata. Batata pega talher pra te comer quando você chega. Mas enfim. É. E Então o CBA fechou, né? Agora, para os nossos players atuais, eu digo, pelo amor de Deus, votem no Oscar. Ah, é. Tem o Oscar. É, eu tô aqui tentando na minha lista. Terminar minha lista. Dos assassinos. Agora a Thaís tem que falar. Eu tenho que falar o quê? Sobre o CDS. É. CSDS. Ah. Deixa eu ver. O Credinta, né? É um fórum que veio pra romper, né, com a sequência de Crepúsculo. Crepúsculo e Crepúsculo. Porque nós não gostamos de vampiros que brilham. Ninguém gosta. Tá? Não se citam feitiços fãs de Crepúsculo, é só a nossa opinião. É, exatamente. Eu sou merda, não fale de mim. Não liga pra mim, eu sou merda. Não venham dar ataque de pelanca depois. Exatamente. Pois. Por exemplo, que Crepúsculo seja um bom romance, um bom conto, alguma coisa pra você ler pra passar o tempo. Mas como fantasia, não é lá essas coisas. Porque ela rompeu todos os paradigmas pra poder encaixar. Foco, Thaís. É, foco vai, em vai, gente. Vai. Depois a gente faz um outro podcast pra falar disso. Vai. O Credinta é... Vou começar de novo. Aí, só um instante. Ó, pai. Então, musiquinha de espera agora. Pum, pum, pum, pum. Deixa eu botar uma dança. Aquela musiquinha do telefone. Musiquinha de elevador, Aqui eu não tenho musiquinha, não. É que brasileiro. Essa daí mesmo. Outro fórum que tá aí no telefone. Então vamos falar do X-Gene. Exatamente. Quem fala do X-Gene? Não tem ainda aqui, mas enfim, todos nós falaremos então. O X-Gene vai se fuder por ter matado meu gato. Sério? É isso que eu ia perguntar, mataram ele? Ninguém sabe. O. Mataram o quê? O filho da Julia ali. Ismael. Ismael e a Lyric. Não, tem matado o Dominique, não pode? Não pode? Não, o Dominique não. Dominique se perdeu no vazio. Morreu, tá por... Morreu! Eu ainda não postei, eu tenho medo. Não, Se tiver matado o meu Gaspar. Matou os dois da Julie, uma vez só. Enfim, a trama. Cara, as pessoas estão passando muito rápido lá, mas enfim. Tá na segunda fase, né? É. A primeira era aberta e daí as pessoas pegavam e sumiam e não deu muito certo. Agora é fechado. E aí o Nando, é o único ATM. O Nando se revoltou. Ele deu uma repaginada no lugar. Deu uma repaginada no lugar. Fechou fora, abriu de novo. Fechou, abriu. Quase matou a gente. Matou a gente, fato. Imaginando. E agora. No início, eu não lembro. Porque eu tava hiper perdida no início. Mas eu sei que agora aconteceu uma revolução de um cara que pensa que é Deus. É o Loki. Né? E ele matou. O Loki que matou. O Loki. Quase o mundo inteiro. E agora ele quer. Agora ele quer acabar com a raça humana. Dá pra não esquecer o Coro ele mudando. Vai antes, então. Detalhe bem. Acho que você fala. Tudo bem, releva. Acho que é um plano de futuro. Num futuro próximo, não muito distante, o fórum começou com uma cidade em que várias crianças tinham sido adotadas. Por quê? Porque elas tinham nascido em algum lugar e fizeram experiências genéticas com elas e depois soltaram de volta na sociedade. Então, uh-huh. Eu não tinha lido isso. Deve ser. Então, daí apareceu esse Loki, o louco que pensa que é Deus. Pegou essas as novas criancinhas que crianças, aspas, né? Que é, tipo, que passou 16 anos. Tempo, todo mundo tinha 16, 17, 15 anos. É. Eu que tenho 26, sou velha. Daí ele juntou essas. Os meninos são 34. Você é uma velha, sai daqui. E agora tá meio que dividido. Tem o grupo do Loki, que... São os malvados. Tá tentando... É. Quem é que vai passar a semana. E tem o pessoal que tá tentando... Resistir. Acabar a resistência. Tentando resistir. O pessoal que ele quer chamar pra ser do clubinho dele, mas não quer ir. Exatamente. Porque ele acabou com a família de todo mundo, então. Tá todo mundo com raiva. É porque, na verdade, as pessoas, pelo que eu entendi, as pessoas que já estavam com ele são as pessoas que, tipo, ele meio que acolheu. Pelo menos com a Dominique foi assim. Eu acho que, pelo que eu vi com os outros, também foi. Que ele é meio, sei lá, pai de todo mundo, sabe? Aham. Uhum. Aí... Só que é um pai meio assim, né? Que mata. Desculpa, é meio Nardone, né? Ele é meio Nardone. É um pai meio Nardone. Sério, quem é que tem então, coragem de escotejar um gato? Acho que é isso, né? Na ação atual, ele tá treinando, tá matando todo mundo. Já matou a Julie, matou, sei lá quem mais ele matou. Bem ele saudável. Acho que vai acabar todo mundo. Vai acabar Loki sozinho no mundo, vai falar, porra, que merda. O que eu fiz? E agora? Pra entrar, se eu não me engano, tem que mandar MP pra ele. Porque ele não dá pra entrar assim. Pro Nando. Você tá a menos que ele te chame, né? Aí. Porque parece que... Vamos falar do Memento. Teste. A Nanda vai concluir. Vai? Achei que tinha concluído. Calma, gente. Vai. Então não vai. Ah, não, é só entrar mesmo. Enfim, não, calma. Ok. Pra entrar no Actin é só entrar mesmo. Não precisa mandar MP mais. Sim. Tá. É só falar com qualquer um da marcha. Ah, queria entrar no X-Gene e aí a gente canta um mundo pra ti. É só fazer, é só a gente balançar o sim pra ele que ele vai. É, mas se você abandonar dois dias depois, a gente vai atrás do seu fígado. Eu quero um rim. Ah, a gente vai atrás do seu fígado pra... Não, mas eu quero um rim. Eu vou pegar um rim também. Eu tenho que pagar em serviço. Memento agora. Até precisa falar do credinho. Ah, né? Depois ela fala do memento. Depois do memento ela fala. Tá, quem joga no memento? A gente faz um edital com os fóruns dos quais a Thaís não pôde falar porque ela não tem uma porta. Ela, é verdade. Eu vou comprar uma porta verde de bolinhas para ela. Daí cola a porta para ela. Vai, fala do memento. Quem joga no memento? Quem joga no memento? Alguém joga. Levanta a mão! Tá, cara, pelo que eu sei, basicamente o memento é anjos contra demônios. E. E essas coisas. A versão atual. Perdida. Eu não joguei na versão atual. Eu sei que eu tinha tanto. Os canons estão divididos em pecados. Deixa eu ver isso aqui direito pra falar. Você é foda. É. Pecados e virtudes. Eu já dei uma olhada lá, mas eu não posso entrar. Controla, pai. É. Não, eu quase entrei na fase anterior, mas aí mudou tudo, a minha ficha já tava pronta, aí eu guardei. Tenso. Deixa eu ler aqui pra dar uma falada. Vai falando do credito pra mim, enquanto isso. Vai, Thaís, corre, Thaís. Ai, como tá lindo, acho que eu vou... Ai, meu Deus. Thaís, foco, fala sobre o teu fórum. Não, não fui eu que falei isso não, que ia entrar. Vai. Tá, então. O Credinta é um fórum que é basicamente dividido em três grupos: vampiros, lobisomens e Inquisição. Inquisição vem a ser? São basicamente os três grupos mais ativos. A Inquisição é uma divisão da igreja, com o mesmo propósito, mais ou menos o mesmo propósito da antiga, só que nessa versão elas caçam os vampiros e os lobisomens. Uhum. Ao invés de bruxos, essas coisas. É legal que as pessoas estão falando, eu fui falando aham, aham, aham. Continua. Então não continua. Não tava chiando. Vai. As coisas, não tô entendendo. Agora vamos falar dos... Oi? Dos que estão. Aí tá bom, enfia qualquer coisa. Ah, eu sou ninja. Tá. Não, deixa eu dar um resumo rápido do memento, então. Sim, então, vai. O momento atual é o seguinte, no momento anterior tinha uma guerra de anjos e demônios, e nesse atual se passaram 300... Porra! Quantos anos? oi! E essa guerra acabou. Passaram só 300 anos. Tudo bem. No mundo atual começou a terceira guerra mundial, e os países, um a um, foram caindo e caindo. Pelo que eu entendi aqui, três exorcistas se uniram pra fazer um ritual. Que queria trazer os sete virtudes pra Terra. Uma maneira de ajudar. Mas aí trouxe os sete pecados. É, só que 14 pessoas desapareceram. Sete pecados, sete virtudes. Então, em vez de trazer só sete virtudes, eles também trouxeram sete pecados. Aí que tá o problema. Ai, que gatinha a história. Sem contar também que 11 pessoas random sumiram. Pra que eu não sei. Aí vocês vão ter que descobrir. Ah, 11 fudidos. Sumiram, azarados. Ok. É, fudidos sumiram. Teve gente que se fudeu, mano, e aí você tem que ir lá sacaneando meu trombadinho interior, notem. E, mano. Ok. Porra, que isso, Espírito? É, agora vamos falar do que estão por vir. Gente, tem uma falta. Qual é o próximo tópico, Ananda? Os que estão por vir. Agora a Nanda e a Anaju falam. Não, agora são as recomendações. São as recomendações, gatinho. As recomendações? A gente recomenda Garibaldo. Garibaldo. É Garibaldo, gente. Instituto Garibaldi, que nós apelidamos carinhosamente de Garibaldi. É um fórum que saiu... Não é um fórum novo, ele só foi relançado, pelo que me disseram, já é um fórum antigo. Pô, mas ele chegou com tudo, cara. Baseado em Harry Potter, que chegou com tudo, mas é muito legal. O mínimo de pessoas que a gente vê ativas são 30. É tenso. Se você quer, você vai ficar com raiva porque não vai ter fotoplayer, mas você supera, vale a pena. É muita gente. Isso então é uma oportunidade pra usar aquele fotoplayer que tu sempre quis usar, mas que pensou, não vou usar porque tem pouca fora, né? NTT. Se joga. De largar com o doce e pegar aquele fotoplayer esquecido, assim. Se você tem um McFly, eu vou os perseguir até a morte, até o inferno congelar. Eu ia dizer, não, assim, ó, a minha situação é diferente, eu ia dizer, se você pegar a minha caia, eu te capo, mas já pegaram a minha caia. Mas é um fórum de... Eu sei que fizeram um... Eita porra! Eu sei que fizeram um... Devagar, calma, gente. De cada vez. Foi fui, hein. Mas, tipo, é um fórum de Harry Potter, mas ele se passa no Brasil, né? Isso que é legal. Tem que falar. Eu acho que essa é a parte mais legal, assim, porque é muito triste. Sul. A parte mais bacana é encontrar o nome. Hã? Encontrar o nome pro seu personagem. De que personagem? Voltando ao negócio de fotoplayer, eu já sei que tem o Roberto. Então, se você não tiver. Puta que me encheu na galeria do pé do disco, hein? Não, player do Roberto. Se você não tiver chip. Roberto, gente, Roberto. MP. Roberto é Robert Pattinson. Traduzo. Você manda um MP do Danilo que eu faço um chip pra você. Tem um Paul Weasley também. Tem um Paul Weasley. O quê? Né? É o Russ stalkeando o Robert Pattinson e a Izzy e o Ian. Pô, eu vi lá, eu, caraca, é meu, corre! Eu ia fazer isso, você chegou. Mas a menina mal postou, a Isadora já foi stalkear. Não, eu olhei, tipo, eu olhei porque na verdade eu pedi ao Jones pra fazer um Ian pra mim, só que aí quando ele chegou lá já tinha. Aí eu, pô, ah, Jones, me perdoe, mas eu vou atrás. Aí eu fui lá, falei com a Júlia. Se você estiver escutando isso, um beijo. Agora esse homem, é isso que ela tá tentando dizer. Não. Cuidado, se você tem um Ian Somerhalder em algum lugar. Ah, eu tenho. Começa mesmo. Eu tenho vários Ians. Esse não foi Isadora, é Ana Ju. Mas olha só, se o Ian é meu, você pode ter certeza que o shipper é dela. É verdade. É meio que otimizando. É meio assim, tipo... Ah, eu quero fazer um personagem. Ah, quer ser meu shipper, então, quero. Aí vai. É assim. Entre em chip, me lembra chip, mas tudo bem. É... Tem um... Ai, gente, eu esqueci o nome dele. Quem? O... Fora player do Drake, do CBA. Eu esqueci o nome dele. Que faz o Drake. Ah, Tom Felton. Tem o Tom Felton no Garibaldi. O Felton. Legal. É... Não, mas, gente... O Garibaldi é a minha stalker. Ô, gente, olha só... É, tinha alguém espalhaçada lá naquele board. Tinha gente espalhaçada lá. Que board? No Garibaldo. No Garibaldo. Tinha ontem à noite. Ah, ficaram registrando lá. Nomes que houve? Ficaram registrando com nomes muito bizarros. Os nomes idiota, sendo merda. Tipo, rumores de barriga. Se você está escutando isso, nós sabemos quem você é. Corre! Estamos atrás. Estamos atrás de você. Pô, sério? Que coisa ridícula. Tenha medo. Eu achei espirituoso. Tenha medo, porque nós vamos te descobrir. E a gente vai pegar o novo do Panic que eu não conhecia. Vocês acreditam nisso? Tinha o quê? O quê? Eu achei um photoshoot novo do Panic at the Disco. Oh? Eu não conhecia. Ah, mas isso, volte mesmo, acontece comigo. É. Eu percebo o Panic at the Disco desde 2005 e eu não conhecia esse photoshoot. Apocalipse, gente. É, esse é um dos sinais do apocalipse. Corram. Tá cada vez mais perto. É. Qual é o próximo, gente? O próximo que a gente vai... Garibaldi. Não, a gente vai mostrar, a gente vai botar o link aí pra vocês serem felizes para sempre. E tem o Michigan. Tem o Michigan também, mas o Michigan... O Michigan não é da mata. Nem o Garibaldi, mas o Michigan eu não sei o que está acontecendo, ele está me broxando, eu não sei porquê. Verdade, eu também notei. Não, eu não sei. É isso. É no Michigan. Tinha duas vezes tiro de forma, assim, não. Porque eu não me senti como se, sei lá, porque parece uma coisa muito largada, assim, o staff não tá atrás dos players. O problema aqui é que... Pra mim pareceu. Não, o Michigan... Era muito fragmentado, assim, cada um entra lá e faz o que quiser. Não. Assim. Só lembrando, gente, que é a opinião de cada um aqui, não, tá bom? O fórum é ótimo. É, só que é até bom que isso serve de dica pra staff, né? Não, assim, esse tipo de fórum eu sempre me perdi, mas o Michigan, eu acho que... E... Mesmo sempre com o staff que não diz, falem com a gente, e aí tu sempre acaba fazendo algum tipo de merda e depois pensa assim, fiz merda, tô com vergonha. O meu problema é... O negócio é que eu acho que... meu único problema é com a ação. Eu acho que elas estão enrolando muito na ação. Mas fora isso... O resto tá ótimo. Tipo, tá... Eu gosto. Eu não acho... É que se eu chego lá, eu nunca sei o que é a ação da staff. O que é... Sei lá. Não. Eu gosto do Michigan. Eu gosto de jogar lá. Não, eu gosto de lá também. Eu só tô achando que, tipo... Eu também adoro lá. Sei lá. Eu concordo isso com o que a Isadora falou, que eles demoram pra muito mudar, pra... Ah, fica séculos na mesma ação. Aí eu... Mas eu quero deixar claro que isso é coisa minha. Eu gosto de coisa rápida, de troca de ação rápida. Não, mas as ações são legais, só que eu acho que demora muito tempo pra trocar. É a única coisa que eu fico se achar. Só de legal. A staff é gente boa também. Vocês vão se sentir bem lá. Quem gostar do... Isso é outra coisa, porque várias vezes, assim, quando o pessoal... Não sei, eu cheguei lá e disse, eu sou a Júlia, eu sou de mim do CBA. Eu tô assim, CBA, não sei o quê. Então tem um povo lá que não gosta e que eu já vi. E que, assim, ficaram falando mal do meu fórum na minha frente, sabe? Eu não acho legal. Não, mas a gente não tá falando mal de ninguém, não. A gente tá mais dando dica pra elas, tipo... Isso. Fora isso. O fórum é ruim, o fórum isso, não. Eu disse assim, olha, eu não me senti bem lá, sabe? Às vezes acontece, gente. De você entrar num lugar e, sei lá, não entra, não cabe. Não gostei, assim, porque eu não me senti bem, mas o fórum não é ruim, pelo amor de Deus. Só que não... Peraí, isso que estavam falando muito, hein? Agora os fóruns que estão por vir. Calma que a gente falou mal do Michigan até e nem falou da história dele. O Michigan é uma cidade. É um fórum real life. É uma cidade, né? Michigan. é um real life que dura, cara. E normalmente eles não duram. Quando é assim, porque tinha um que eu jogava, que era aquele Summer Love, ele durou bastante. Ele durou bastante, mas... Eu entrei no Summer Love uma vez, fiquei uma semana com um post, e eu, tipo, tava começando na RPG, então eu não sabia de bosta nenhuma. Daí eu saí, nem deixava. O Summer, que vocês estão falando? É, o Nacho tava lá. Ah, eu entrei no Summer, eu até joguei lá. É, era muita gente. Ah, mas tipo, era muita gente, conhecendo ninguém. Tipo, mais que eu conhecesse muitos players que tava lá, eu, ah, qual é o personagem, quem que eu vou jogar, fazer drama com quem. Lá tinha panela, no Summer tinha panela, ninguém no Summer. É, é uma coisa. É, é uma... tanto que foi. Muita gente reclamava tipo, disso. Pelo que eu vi, o pessoal também tinha uma parada assim que, tipo, é. Eles fecharam o fórum porque tinha, as panelas estavam se desentendendo. É, até. Tipo, você entra lá, se você entrar, tá escrito que tá, tinha muita gente se desentendendo e eles não estavam, não tava mais dando. Que se era pra continuar assim, não ia. Só que tá. Então. É RPG de Real Life, que ele a engloba três cidades. É, são três cidades. Acho que são duas. Michigan. São não. Três, eu acho. Ah, tem. É. Detroit. É, Vermont. Arbor, Michigan, Detroit. São cidades. São, é certo falar do interior, né? É. Mas... são cidades do interior, mas nem por isso é a coisa que ela diz. Como um caipira e tal. São cidades desenvolvidas. Ah, é porque são cidades pequenas, mas desenvolvidas. É, tem um pastor e um prefeito. Eu ia falar uma coisa a mais, só que eu, esqueci, eu perdi o fio. Tem a Holly. Eu perdi a Holly. Era isso que eu ia falar. Parece uma estátua. Eu só sei que tem os boas pra mim. Enfim, é um fórum que você tem abertura pra fazer, como a Júlia falou, é um fórum que você tem abertura pra fazer bastante coisa. Dá pra montar a trama legal e tal. É bem assim, realista, né? Cê, é difícil chegar lá e ver, ah, tem um cara multimilionário, um artista, cantor, não sei o que lá, ganhou 3 mil Grammys. É, tem bastante pessoas. Tem algumas que até... Tem, acho que extrapola. É. Você ri quando lê a ficha. Ficha é uma parada muito tensa. É, e um ponto positivo também, a ficha não é grande. É verdade, a ficha. A ficha de lá. Gente, eu amei aquela ficha com todas as minhas forças. Não. Eu acho que todos os fóruns podiam ter fichas daquele jeito. Porque uma dica pra quem vai fazer fórum e coloca aquela ficha, que você pergunta até o tamanho. Não, pelo amor de Deus. Não coloquem ficha. Não, é pra até colocar a ficha, mas... Tipo... Não, eu ia falar pra não botar aquelas coisas de altura, peso, não sei. Porra! Quer que ela. Eu não vou citar. Quer que a pessoa. Quer que a pessoa defina o photo player? Bota só um negócio pra definir o photo player, que tem ficha que bota. Ah, caralho! Você tá vendo a foto da pessoa? Pra que vai definir? Tem que definir o cabelo, a altura. Aí se você. O problema é que tipo, tem um photoplayer que tem, tem foto de cabelo ruivo, tem foto de cabelo preto, tem foto de cabelo loiro, e você coloca lá na ficha que ele é loiro, e de repente tem que colocar uma foto de cabelo preto. Pô! É. Uma coisa que eu odeio fazer em ficha... Por exemplo... É... Fala. Eu já usei a Audrey Kitchen de photoplayer. A Audrey Kitchen tem foto de cabelo loiro, preto e rosa, sabe? Então eu usava assim, eu, tipo... Agora meu personagem está com o cabelo rosa, e eu usava avatares com o cabelo rosa, sabe? Uma coisa que é bom senso. Ah, olha isso que você pensa. Eu quero que ele tenha cabelo rosa. Ah, aqui, ó. A trama atual do Michigan. Acho que é o cabelo rosa. A trama atual do Michigan é a seguinte, que o pastor Alton é quem ele comanda a cidade lá, junto com o prefeito. Então, atualmente, o pastor percebeu que as coisas estão fora do controle. Aí ele tem que dar um jeito, né? Ele vai tentar conscientizar, vamos dizer assim, algumas pessoas, enquanto outras estão realmente nessa missão, entre aspas, de sabotar tudo, de fazer living na vida louca na cidade. É isso, gente. Vamos para o Michigan. Lá, é legal. É o fórum mais... É o fórum mais... Ah, por isso que a gente tá dizendo, entra no fórum, as pessoas vão se afogar em personagens e vão ficar que nem ninguém. Agora sim, eu acho que a gente pode falar dos que estão por vir. Exatamente. Acho que... Outra coisa que estão por vir, por favor, admin que vão fazer fóruns não usem tamanhos esdrúxulos de avatar, porque eu tô aqui me matando pra conseguir fazer um avatar no MCBR por 3. Como é que é? Não usem o quê? Não usem tamanhos de esdrúxulos de avatar. 200 por 300 rolou, 200 por 400, tá tudo bem. Mas 210 é demais pra minha cabeça. É 210. É, 200 e 300 já tá muito bom. É. Já. Esses 10 estão me pirando. Então, agora os projetos, né? Fala você primeiro com a Naju, de vocês. Naju, meu amor. Está tímida falando nada. Então, tem o Read Between the Lines que a gente tá fazendo. Mas oi, acabei que tem o. Que tem o Read? É. Então, você tá falando dele, fala aí. É pra falar. Tá, pera. O Read Between the Lines é baseado. E a ideia que a gente teve geral é de uma universidade onde tem as sociedades secretas e as fraternidades. E duas pessoas morreram. Um se suicidou, uhum, e o outro bateu o carro. Supostamente embriagado e tava passando sinal vermelho, não viu e foi. Morreu. Foi. Aí a ideia geral da gente é tipo, ter um mistério em volta disso, envolvendo a sociedade e a fraternidade. O pessoal investigando, ver como é que é, tentar descobrir. Uhum. Isso. O que mais que eu esqueci, Ananda? Ananda saiu? Não, fala, Ananda. Acho que é basicamente isso. Tem aquela questão das sociedades que são mais. Fechadas. Como eu posso dizer? É porque, tipo, não. Cada sociedade tem meio que um ritual, tem meio sua que... Sua crença. Ah, como é que a gente vai lidar? Por exemplo, tem uma que só aceitava homem. Aí agora, como as pessoas morreram, então tendo os problemas, a gente vai abrir pra mulher. Só como é que a gente vai resolver esse problema? Porque tem todo um preconceito dentro da própria sociedade. Uhum. É, cada uma tem sua crença. Exatamente. É, sim. Aí cada, tipo, cada uma tem um jeito de iniciar, de lidar com as coisas. Aham. Uhum. E tem as regras de... Quem é admin desse? O quê? Quem é admin desse? Eu, a Ana Ju e o Jones. Jones, se você está ouvindo... E... Jones Esquelha. Corre, Jones. Corre. Aliás, como é que você pronuncia o sobrenome dele? Não sei. Momento random, assim. É. Dá sequela. Acabou? Normal. Tá perto demais. Eu estou roubando sua memória. Próximo projeto. Ah, não. Tem também a questão de que. As sociedades, tipo, as pessoas das sociedades não podem falar delas, né? As pessoas de sociedade não podem falar da sociedade? Tipo, um membro da sociedade, ele não pode falar pro mundo, tipo, ah, eu sou um membro da sociedade, porque supostamente, não sei o quê. Porque, dependendo da sociedade, tem gente de alta potência, tipo, presidente, Estados Unidos, uma coisa assim, que participa da sociedade. Então, se ele for falando, tipo, o cara tá errado. É. Aí tem toda uma regra pra você. Se alguém falar da sociedade perto de você, você tem que levantar e sair do lugar. Tem toda, tipo, uma própria regra da sociedade pra você evitar falar que você é da sociedade. Cada uma tem sua tática. Exatamente. Qual é o próximo projeto? A gente vai falar do Fireman with Hourglass? Podemos falar. Do quê? Aí. Uma conversa. Nem eu sabia. Sabia sim, eu já te fiz arrumar a site. Ah, é aquele. É que só tem então, FWH, é porque eu não arrumei. Exatamente. Então, gente, vai ser um fórum real life. Se passa... Onde é que tu passa mesmo? Mas... Ele se passa em Liverpool. Não é nem em Londres, nem em Nova York, nem em Los Angeles. É uma cidadezinha. Porque eu acho quem gosta de Beatles conhece, né? O que ele legal. Quem gosta de Beatles conhece. Ah, tipo, a gente não tem muita coisa pronta ainda, né? Mas é basicamente vai ter mais esse clima de gente perdida e sem nada pra fazer. É. Que gente perdida na vida. É o quê? Fala de novo. Ele é se passa esperando. Que isso, gente? O telefone aqui, pera. Adoro. Enfim. O que você perguntou, Julie? Não, que eu não tô entendendo. Ah. Ele é Liverpool, mas ele é em 2010, assim, ou ele é tipo Beatles? Não, é. Não, mas ele é em 2010. Eu tô falando, quem gosta de Beatles conhece o lugar. Ah, tá, né? Não, por enquanto é basicamente isso, não tem mais o que falar. É que a gente ainda tá montando direitinho. Alguém tem mais um projeto pessoal? Todo seu? Eu tinha, mas... É da Júlia, né? Eu também tenho, mas eu não vou abrir não. Só que... Não, o meu ele tá quase pronto, na verdade. Ele tá pronto, mas eu não sei se eu vou abrir. Que é o fórum da Broadway. Mas eu não sei, eu acho que eu tenho que repensar as tramas e ver os canons, porque tem os canons que eu acho que ninguém vai pegar. E eu acho que eu vou fechar os canons. Tipo, não vou deixar semi canon porque vai ficar complicado. É. Não, porque tá complicado e sei lá, mas é que assim, tem os personagens que são mais velhos que o pessoal não gosta de personagens. Eu na verdade, eu não sei fazer de personagem mais velho. Eu fiz agora o professor, ele é meio que um teste, né? Ele vai ficar meio retardado, mas tudo bem. Ele vai ser meio... Esse é mosco dançando. Então... Ah, eu tenho um, mas eu nem vou falar dele, que eu acho que eu não vou abrir. Mas algum... Jones e Letícia vão me dar um soco, mas tudo bem. Ah, tem um Desire. Tem um é verdade. Ainda. Ela ainda tem. Não, é uma versão nova que a gente tá querendo lançar. Ih, tô ficando ruim. É uma versão nova que a gente tá querendo lançar. Ele tá quase praticamente pronto, só que é necessário tempo. Então, fiquem na guarda. É, mas é assim, ninguém tá acostumando, né? Todo mundo tem um monte de projeto, alguns abrem, alguns não abrem. A trama... Que abrem, não, na verdade, eu tô com o Rant praticamente pronto, só faltam alguns canons. É, mas eu não sei se eu vou abrir, porque eu não sei se eu vou dar conta, porque eu tava sozinha. Aí... A trama do The City atual, a gente tá indo pra Itália. É, comer pizza. E vai focar... E a gente vai focar na produção de um filme. E vão ter umas surpresas durante o desenrolar. Eu vou saber antes de vocês, beijos. Não, é isso. Inclusive, eu sou uma surpresa. Houve uma troca, houve uma troca na Disney. Eu sou uma surpresa. A Gil teve aí. E a Isabela entrou. Aí não vi essa bagunça. Mas a gente vai ver. Somos eu, Isadora e Batatá, mas a gente tem que ter tempo, né? Mas a gente tá pensando nisso, sim. Então, oi. Isadora, não tinha um que juntou o Dancing and Reality é o algum Town, lá? Do não. É o Rap Town. Sei lá. Não vai abrir? Eu queria, mas eu não sei. Eu acho que o Nando meio que broxou e começou um fórum aí de Lost com o Jones. Ai, cara. A gente vai conseguir sair, fazer esse fórum. Ele tá chorando esse não, fórum. Não, é. O Lost? E tinha um outro também. Qual? Enfim. Não, tinha um outro também que ele tinha colocado, adaptado a nossa trama do Camp Hope. Ah, mas acho que nem vai rolar também. Eu já tô acabando. A trama do Hope, mas tipo, é que assim, se fosse alguma das minhas tramas do Hope, mas essa dele, senão eu vou pegar, porque o Camp Hope, ele era meu e do Nando, né, mas assim, eu não posso pegar a trama dele, senão eu já teria... O quê? Como é que é? Né? Não, porque a gente tinha uma trama do Camp Hope que era com foto player, o pessoal era o pessoal francês, assim, e que era se ele não quer liberar pra... Ótimo que a gente vai falando mal das pessoas assim na cara dura, né? Eu nunca vi. Mas ele tá falando é isso? Com Duarte mesmo. Acho é que isso? É. É. Depois... Só isso. Acho que é. Né, gente? Acho que é. Isso dá, acaba com o negócio antes que eu fale mais nisso. Tô bem. Meio da máfia também, mas eu acho que eu vou acho achar. Acho que eu vou achar, ótimo. Quem quiser participar, eu só. Máfia, eu nem sabia. É, a Nanda tinha feito. Quem quiser participar, é só ter Skype, microfone. Manda uma MP pra conta da Isadora. Qual é a sua conta, Isadora? Eu vou colocar ali. O link vai sair. Enfim, eu não sei mesmo. Pergunta, sugestão, é só deixar no top. Eu acho que o e-mail era... Vai estar aí também, coloca lá também. Vai estar tá aí no top também, grupo. Exatamente. É porque é grupo um monte de número, então... No final tem que ficar repetindo. Um monte de número. Vai ficar que nem aquela mulher do Telemar. 0, 1, 0. 0, 8. Você ligou para a caixa postal. Alguma pergunta? Ou se quiser que a gente fale do seu órgão, do seu projeto. Ou se você quiser declarar para alguém. É só mandar um beijo pra gente. Declaração de amor também. A gente tá fazendo agora dia dos namorados. Né? É verdade. Segue no Twitter, mas sem xingar. Não sei se é. Todo mundo encalhado. Tá, se você quiser. Ana Ju não. Viajei aqui agora, desculpa. Não, Ana Ju é uma exceção à regra, tá? Nós aqui. Gente, solteiros, idos, tá? Nada de depressão. Comprem uma caixa de chocolate pra vocês mesmos, tá? Diga a nós, namorado do meu namorado, mas como ela inteira. A Ana Ju atualmente é do John. A Ana Ju atualmente é do John. John. A Ana Ju atualmente é do John. Do John. E a primata que eu não vi isso. É que a Ana Ju é do John e só ela é do Yardo. Então. Tá rolando. A gente pode não ter um segundo episódio porque o Yardo vai matar todos nós depois dessa. Vocês vão ver a notícia amanhã se eu conseguir postar isso. Isso, né, gente? Já visto. É. Não, xingar é só no Twitter. Não taque em pedra. Não taque em pedra nos nossos comentários. E se você se sentiu, sei lá, difamado, lesado de qualquer forma, por favor, fale com a gente. Se quiser falar mal também, pode falar, nem ligo. Agridam um de nós que vamos... Vai ser igual aquele episódio do... Vai brotar o... No final... Vai com o nome dele? A máfia toda, essa de você. Vai, Lady Gaga ainda por cima. É hora de dar tchau. Tchau, gente. Beijo pra vocês. Deixa eu dar o último recadinho. Fala. O último recadinho. Fala. CBA Season 4. Clown Burning Academy Season 4 Chelsea British, sim, a gente voltou pro CBA, pro nome CBA, e a gente espera todos vocês, players novos, players antigos, no dia 11, não sabemos de que horas, mas dia 11 de junho, todo mundo no CBA 4. Amém.